10 minutos nel jeans. Coringa. O cabelo verde, no roxo, maquiagem branca, sorriso vermelho, palhaço está aqui pra fazer você morrer de rir. E para o meu grande truque, explodirá suas cabeças essa manhã. Vou precisar de um voluntário pra matarmos o Batman. Eu sou o palhaço do crime, quero ver todos dando um sorriso. Aquele quem vai transformar Gotham City num circo. Pros mais íntimos podem me chamar de Coringa. Hoje vocês vão rir tanto que sentirão dor nas tripas. Eu não quero dinheiro, eu não quero poder. Não tente me entender, não te disseram que eu sou louco. Esse meu sorriso amarelo vai atormentar você, porque eu só quero ver o circo pegar fogo. Quer saber como ganhei minhas cicatrizes? É uma história da infância dos meus dias mais felizes. Meu pai se drogava e bebia, na minha mãe sempre batia, e pra mim parecia que ele se divertia. Meu pai olhou pra mim, não tá achando graça. Foi chegando pertinho, segurando uma faca, colocou ela na minha boca, rindo enquanto falava: vamos botar um sorriso nessa cara. Era uma vez um louco palhacinho que trouxe o truque final. Rir o mundo fez com seu gás do riso de uma piada mortal. É que a minha mente é uma loucura, como um belo passeio no inferno. Eu só tenho uma pergunta: por que está tão sério? Cássio nos beats. Um psicopata entregue ao próprio delírio. Doente sociopata e de brinde assassino. Me perguntam o porquê de eu fazer tudo isso. A resposta é simples, eu acho divertido. Não considero o morcequinho meu inimigo. Pra mim o Batman tá mais que um velho amigo. Por isso vou torturar e matar todo mundo que ele amar. Qual o problema, Betsy? Não quer mais brincar comigo? Pra mim nada importa, e a cereja da torta é que eu coloquei Bárbara Gordon numa cadeira de rodas. Calma, isso não foi nada. Dando risada, bati no hobby até a morte usando um pé de cabra. A loucura não vai parar enquanto o Batman não quebrar sua maior regra e decidir me matar. Enquanto isso não acontecer, nem posso sentir dó. É como dizem, quem ri por último ri melhor. Basta um jarro e pro homem só ficar louco. Perder tudo que tem antes do fim ou ver quem ama ser morto. Homens com sua mente fraca, salvação continuam acreditando. Acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. De cabelo verde, terno roxo, maquiagem branca, sorriso vermelho, palhaço está aqui pra fazer você morrer de rir. E para o meu grande truque, que explodirá suas cabeças essa manhã, vou precisar de um voluntário pra matarmos o Batman. Era uma vez um louco palhacinho que trouxe o truque final. Rir o mundo fez com seu gás do riso de uma piada mortal. É que a minha mente é uma loucura, como um belo passeio no inferno. Eu só tenho uma pergunta: por que está tão sério? Ugh.